soltando um monte de borboletas no ar e disse que esse é o símbolo desse trabalho. As lagartas passando pela transformação, ganhando asas e voando livres e felizes nesse jardim. Nossa, que bonito. Ele disse, paz é fonte de progresso. Arro. Nossa. Que lindo. Quando se levanta a questão, por que não escolheram o arquétipo da rainha para representar-nos, ou da professora, para representar-nos, a senhora estaria um pouco evidenciando que o ser humano queria se proteger, chamando vocês de diabo, primeiro, para criar um medo em quem queria ir até vocês e acabar sabendo toda a verdade, que na verdade ele ou ela queria esconder. Exatamente. Meu Deus. É como eu digo, é fácil você colocar culpa em uma pombagira. Que nós somos espíritos. Então é fácil. Difícil é você ter vivenciado tudo que vivenciamos. Tudo que aprendemos. Por que que você não pega as sete encruzilhadas, que é a mulher fina, a mulher elegante, a mulher que sabe conversar, que sabe expressar? Aí você tem que pegar, porque existem prostitutas que são finas também. Aí você só tem que pegar a imagem da prostituta, barraqueira. Então a espiritualidade sempre vai intuindo as pessoas. Elas é que querem apenas pular etapas, quando elas precisam passar por todas as etapas. E isso é que traz o amadurecimento. Ninguém chegou a grandes evoluções sem ter passado por algumas etapas. Um dos grandes médiuns que já existiu foi Chico Xavier. E ele teve que passar por todas aquelas etapas que foram um tanto desagradáveis. Nossa. Na vida dele. Sim. Mas ele aceitou aquilo com resignação. É o que falta hoje no corpo mediúnico das casas. Aceitar algumas bases que estão acontecendo na sua vida com resignação. Quando eu falo em aceitação, não é se conformar. É primeiro reconhecer o problema, para depois você se libertar dele. Você só se liberta de um problema quando você reconhece ele. Quando você o acolhe, e depois você vai buscar dar uma solução. É preciso aceitar para libertar. A senhora pode repetir, por gentileza? É preciso aceitar para libertar. Você só liberta algo quando você aceita. Um alcoólatra só se liberta do vício quando ele primeiro aceita que é alcoólatra. Eu quero rosas, eu quero rosas, eu quero rosas pra me perfumar. Eu quero rosas, eu quero rosas, eu eu quero rosas pra me perfumar. Rainha Dona Sete, a rainha do cruzeiro, eu quero rosa e muito dinheiro. Rainha Dona Sete, a rainha do cruzeiro, eu quero rosa e muito dinheiro. Eu quero rosas, eu quero rosas, eu quero rosas pra me perfumar. Eu quero rosas, eu quero rosas, eu quero rosas pra me perfumar. Rainha Dona Sete, a rainha do cruzeiro, eu quero rosa e muito dinheiro. Rainha Dona Sete, a rainha do cruzeiro, eu quero rosa e muito dinheiro. Para isso levamos o bar. Graças a Deus. Qual que é o nome da senhora? Rainha das Sete Encruzilhadas. A senhora acredita ser esse um nome imponente? E o que ele significa? Significa sete vezes o seu pedido sendo realizado. Sete trabalhos, sete vezes mais fortalecidos. Sete encruzilhadas trabalhadas. Sete energias, sete portais, sete forças espirituais. Eu trabalho com a base do sete. O meu número é o sete. Qual que é o significado do sete no vosso nome? Sete encruzilhadas, porque eu sempre trouxe as minhas energias voltadas dentro dos portais às encruzilhadas. Na realidade, o meu nome é Rosalinda. Rosa? Linda. Mais conhecida como Sete Encruzilhadas. Que assim seja. Então, o Mistério Sete, ele propõe muito mais coisas do que simplesmente dizer que eu sou sete encruzilhadas, porque para mim não tem caminho fechado. Também. Não só caminhos fechados, para mim não tem caminhos fechados, não tem trabalhos impossíveis. Os trabalhos, eles podem ser sete vezes mais realizados. Quando você doutrina, quando você canta para uma bombogira, você cantarola sete vezes, você está potencializando aquela energia sete vezes mais, multiplicada ao 3, dá 21. Então você tem uma tendência muito grande a ter os seus desejos realizados. Eu sou a senhora do mistério, do estímulo, do desejo, das vontades. Onde existe vontade, existe uma pombogira, a senhora das suas vontades. Quando diz que quando o amor não vai para frente, que tem uma pombogira ali travando, é um preconceito descabido, não é? Sim. Por quê? Porque nós temos uma energia feminina. E essa energia feminina é uma energia mais sensível. O nosso objetivo, diferentemente daqueles que acham que nós travamos esse caminho amoroso, é outro. É abrir esse caminho amoroso. Porque nós, enquanto pombogiras, acreditamos que o amor entre dois corpos consegue realizar proezas. E os corpos conversam entre si. Então, é um preconceito, porque nós trabalhamos o amor com intensidade. E não só questões amorosas, como aberturas de caminho, seja no campo financeiro, seja na família, seja nos campos de amizades. Estamos sempre envolvidas dentro desse mistério que é a vida. A vida é um mistério. E nós, enquanto pombagiras, realizamos esse mistério com mais intensidade. Ajudamos o ser humano, além de cumprir seus karmas, ajudamos o ser humano a se encontrar consigo mesmo. Essa é a maior vontade de todas as pombogiras, é que os seres humanos se equilibrem, se estabeleçam, busquem algo que realmente possa levá-los a uma condição de evolução espiritual. Essa é a nossa condição maior. Quando se fala de sete caminhos, e a senhora, por ser a dona Sete Encruzilhadas, vou fazer um estudo com a senhora sobre sete necessidades. E a senhora poderá nos ensinar como o espírito que trabalha pelas ordens da luz vitaliza aquela necessidade, e como um espírito da escuridão pode fazer o contrário. Primeira necessidade, que é a necessidade fisiológica. As necessidades gerais do corpo é uma das necessidades humanas. Sim. De que forma pode vitalizar essa necessidade humana, em termos de trazer equilíbrio, a essência feminina, a pombogira, que trabalha para as ordens da luz, e aquela que trabalha para a escuridão, que se dá o nome de pombogira. Todas as pombogiras trabalham para a ordem da luz. Sim. As necessidades fisiológicas fazem parte, né, do ser humano. O ser humano, ele gosta de sexo, por exemplo. É uma necessidade fisiológica. Muitas vezes a questão do sexo é impossibilitada por causa de magias realizadas, às vezes de uma ex-mulher, às vezes de uma outra, da outra mulher, né, que aparece e de repente faz com que o homem não tenha mais aquele mesmo fogo, aquele mesmo desejo pela sua esposa, porque ela está influenciando através de trabalhos. Claro. Né? Essa necessidade, nós primamos por ela, mas com responsabilidade. Sexo é bom? É. Mas não é algo para ser feito todos os dias. É algo que você tem que se organizar. Porque senão aquilo vira um costume. E se você não tiver, você fica desesperado. E não é a nossa intenção fazer com que o ser humano prime pelo desespero. Né? Sexo não é tudo. E muitas vezes eu digo que os encontros dos corpos não é apenas o sexo, é o carinho, é a vontade de se enamorar, é a carência. E muitas vezes se perde, se resume exclusivamente no ato sexual. Isso é negativo, que você está primando por algo que você acha que ele contempla como um todo. E se esquece o carinho, se esquece o amor, a amizade, entre várias outras coisas que um casal pode estar primando, a cumplicidade, a partilha, o compartilhamento dos problemas, das alegrias, das tristezas, do devaneio, das realizações. Isso é muito frequente, né, no ser humano. Ele resume tudo a sexo, a uma vontade fisiológica. Né? Sendo que é uma vontade que em apenas 5, 6, 8 ou 10 minutos se realiza. E os demais sentimentos não contam? Será que só essa vontade fisiológica é essencial para a sua vida? Não. Nós ensinamos o ser humano a importância de amar o outro. E quando se ama com o pacote completo, com defeitos e qualidades. É isso que nós ensinamos para os filhos de fé, para os filhos de santo, para os nossos cavalos, que isso não é tudo, essa necessidade fisiológica não é tudo, e que ela está para além, que ela é apenas um complemento. É algo que lhe satisfaz, mas é complementar. Não precisa se utilizar de mil e uma estratégias, mil e uma formas para você realizá-lo. O que precisa ter é sentimento, amor, desejo. O ato de fazer o sexo por amor é que dá toda a condição de abertura de caminhos. É nessa base que nós trabalhamos. E quais indícios comportamentais evidenciam influência de espíritos da escuridão? Quando você pensa que a sua necessidade fisiológica ela tem que ser cumprida a todo custo. Aí muitas vezes acontecem situações de estupro, né? Que você quer saciar o seu desejo, a sua vontade. Isso tem uma influência de espíritos negativos, né? De zombeteiras, de quiumbas, que também se vestem com a roupagem feminina. E isso às vezes dificulta o nosso trabalho de equilibrar o ser humano. Porque ele deixa o instinto. O que é que esses espíritos, como quiumbas, zombeteiros, eles fazem? Eles mexem com aquilo que você tem. É o seu instinto. Olha. E é preciso ter cuidado com os instintos. O seu instinto é o seu pior inimigo. Agir instintivamente nem sempre é um caminho de luz. É. Às vezes, por causa que você tem que defender alguém, às vezes o instinto fala mais alto, como de uma mãe, que instintivamente vai defender o seu filho, se ele estiver em situação de perigo. Mas isso é de uma mãe. Agora, o ser humano que apenas deixa o instinto falar mais alto, que o instinto é mais importante, termina perdendo muita coisa boa que pode vir a acontecer. Boas amizades, bons relacionamentos. E isso dificulta o nosso trabalho de psicologia. Segunda, vamos tratar de uma segunda necessidade humana. Necessidade de segurança, sentir-se seguro. Fala um pouco como vitaliza os seres da luz e como influenciam os seres voltados para a escuridão. Os seres da luz, eles te dão a segurança através da intuição. Você se sente seguro. Você se sente tomado por uma energia que te ajuda a raciocinar melhor. Te ajuda a ter um pouco mais de discernimento nas tuas atitudes enquanto ser humano. Um espírito negativo, ele vai estimular aquilo que você tem de pior. Então ele vai movimentar o quê? Os seus ódios, as suas raivas, os seus ressentimentos. Ele se alimenta justamente disso, o espraguejar. O fato de você não concordar com a ideia do outro e ali você se emburrar. Por conta que o outro apresentou a ideia que você não concorda, porque você decidiu não respeitar aquela ideia. Então os espíritos que não têm luz, eles vão se aproveitar sempre disso. Aí eles não estabelecem segurança. Porque você sempre vai se embriando em situações negativas, que vai somando mais problemas para a tua vida. Isso mexe muito com o ser humano. Deixa ele completamente vulnerável a situações cada vez piores, ermas, difíceis. É sempre que uma pessoa insegura está sofrendo uma influência de um ser da escuridão? Ou nem sempre? Nem sempre. Existem alguns complexos, alguns traumas, sim, que você adquire com o tempo, sua vivência, frustrações, às vezes na escola onde você estudou, muitas vezes frustrações que você vivenciou enquanto criança, você não conseguiu esquecer, retaliações. Isso se dá principalmente com pessoas que têm uma tendência homossexual. Elas vivenciam muito esse processo de frustração, de aceitação consigo mesmo, porque elas têm essa identidade sexual, muitas vezes não sabe lidar, foge, tem o medo. Isso é muito comum dentro dos terreiros, nos atendimentos. E aí as criaturas muitas vezes querem colocar, né, essa identidade sua, que é algo que você nasceu, como se fosse ligado a uma pombagira. Nós não afeminamos ninguém. Nós trabalhamos para que a pessoa tenha equilíbrio. E elas passam a ter quando elas buscam esse equilíbrio. E nós ajudamos ela a passar por esses problemas, por essas frustrações. E a se entender. Que tudo isso é identidade. Isso é importante entender. Entender-se como uma identidade, com a sua identidade. Quem sou eu? Nasci, eu sou essa pessoa, eu tenho essa identidade. Eu preciso me movimentar, amadurecer em cima disso, para eu não sofrer. É nessa condição que trabalhamos. Quando essa necessidade de segurança não é suprida no ambiente religioso, a pessoa tem ali uma janela de influência dos dois lados. Né? Sim. Então, como que ela deve se comportar? Se não está havendo o carinho por parte da família espiritual, ela deve se frustrar? Ou, frustrando-se, ela deve se recolher e ficar quieta? Ou ela deve conversar? E se deve conversar, como conversar? Como resolve isso? A família espiritual, ela nunca, em momento nenhum, vai deixar de acolher. A família espiritual, ela vai sempre entender, compreender o seu caso, o seu problema. E se muitas vezes você não se sente contemplado nessa base, o que, que nós vamos trabalhar? Vamos movimentar os materiais de trabalho para potencializar algumas energias que são necessariamente fundamentais, que possam ajudar aquele médium, ou aquele consulente, aquela pessoa. Que existem coisas que precisam ser estimuladas. Então, para isso, nós, que somos as senhoras dos desejos, das vontades, utilizamos os materiais, a champanhe, a maçã, a uva, embriada do perfume, para trazer a pessoa a uma realidade, a sua realidade. Porque muitos não caminham com o pé no chão, ou então estão tão envolvidos com o seu problema que não conseguem ver as maravilhas que existem ao seu redor e o quanto ele é capacitado para transformar tudo aquilo. E a falta de reciprocidade percebida pelo médium para com as entidades, ou seja, querer que o espírito converse com ele, porque só porque ele está conversando com o espírito, e exigir isso da espiritualidade, e a espiritualidade não pode dar isso, porque ele não tem essa capacidade perceptiva, o que faz ele, às vezes, ficar frustrado e inseguro, como quem diz, eu não tenho espiritualidade, porque não noto, não percebo, ninguém fala quem são os meus guias, ninguém diz o nome deles, então... Aí, mais uma janela de oportunidade para influência. Negativo. Como vocês agem nisso e como negativo agem nisso? A gente sempre pede para os filhos, para os médios, deixar que a mediunidade se desenvolva naturalmente. Se você já está tomando os banhos e começou seu processo de desenvolvimento, não precisa uma agonia. Em saber quem são os seus guias espirituais. Deixe a sua intuição sempre falar mais alto. Aprenda uma coisa. Se é uma boa ideia, não é de você. É da espiritualidade. Então a espiritualidade sempre vai intuindo. Intuindo as pessoas. Elas é que querem apenas pular etapas. Quando elas precisam passar por todas as etapas. E isso é que traz o amadurecimento. Ninguém chegou a grandes evoluções sem ter passado por algumas etapas. Um dos grandes médiuns que já existiu foi Chico Xavier. E ele teve que passar por todas aquelas etapas que foram um tanto desagradáveis na vida dele. Mas ele aceitou aquilo com resignação. É o que falta hoje no corpo mediúnico das casas. Aceitar algumas bases que estão acontecendo na sua vida com resignação. E quando eu falo em aceitação, não é se conformar. É primeiro reconhecer o problema para depois você se libertar dele. Você só se liberta de um problema quando você reconhece ele. Quando você o acolhe e depois você vai buscar dar uma solução. É preciso aceitar para libertar. Oh, oh, oh. A senhora pode repetir por gentileza? É preciso aceitar para libertar. Oh. Você só liberta algo quando você aceita. Um alcoólatra só se liberta do vício quando ele primeiro aceita que é alcoólatra. Que enquanto ele não se reconhece, por mais que a espiritualidade queira fazer um trabalho, por mais que a gente desenvolva garrafadas para que a pessoa abuse, se ela não quiser se libertar, não funciona. Para que a pessoa abuse? Abuse? Como assim? A bebida. Para evitar que ela abuse. Exato. Da bebida, claro. Às vezes desenvolvemos garrafadas, remédios, remédios que podem ajudar a dissipar aquela vibração, do apego. Claro. Porque muitas vezes o zombeteiro, ele vem e ele simplesmente coloca ali o vício. Logo o vício. Mas quem foi que somatizou o vício? Foi o zombeteiro? Não, foi você. Ele plantou. Aí você regou. E isso ficou enraizado em você. E foi se desenvolvendo. E gerou um grande problema. Porque pela sua analogia, parece que a pessoa, depois que a semente brotou, ela vai regando. Vê a flor que é linda. Eita. Não sabe que depois veio o fruto. Exato. Ai, ai. E aí, como é que o ser humano deve agir? Ele só vai poder se libertar se ele reconhecer. Sim. Se ele entender que tem um problema. Se ele compreender que ele tem um problema. Terceira necessidade humana é a necessidade do relacionamento. Que muitos colocam como primeira. Cria-se uma prioridade em cima disso. Sim. A vida não é só o relacionamento. Faz parte. Faz parte. O relacionamento faz parte. O relacionamento amoroso faz parte. Mas será que o financeiro também não faz parte? Que é a necessidade de segurança. Que é a pessoa desenvolver a inteligência dentro do ambiente de trabalho. Isso. A paz com a família não faz parte. O equilíbrio com a família não faz parte também. A harmonia do organismo. Tudo é um conjunto. O ser humano, ele separa algo como se fosse a única coisa da vida. É a questão financeira. Tem gente que só vive só para a questão financeira. Porque eu tenho que ficar rico, eu tenho que ser uma pessoa bem sucedida. Só vive aquilo. Muitas vezes tem filho, tem marido. E aí vai deixando isso de lado. Ai. Deixa de lado o marido, deixa de lado o filho e vai apenas se embriar no financeiro. Financeiro, eu quero ficar rica. Eu quero estar rica. E as demais coisas passam. O seu marido está ali, está solto. Aí você termina perdendo. Depois você fica desesperada. Perdi o meu marido. Mas você não entendeu que você só priorizou a sua parte financeira. Que você também não utilizou do relacionamento do seu marido como uma prioridade também. Tudo é prioridade. O conhecimento é uma prioridade, sim. Que vem através de quê? Do estudo, da busca. Por isso as pessoas fazem universidade. Porque é buscando o quê? Conhecimento. Não é uma prioridade? É. Depois, uma ascensão profissional, não é? Não é uma outra prioridade? Olha. Sendo que você sempre busca ampliar os seus conhecimentos. Porque depois de uma universidade, existem as outras bases, né? Uma especialização, futuro mestrado ou um doutorado. É, ou seja, conhecimento nunca deixa de ser uma prioridade. Claro. Mas quando você agrega conhecimento como prioridade, o seu relacionamento amoroso como prioridade também, a sua família também como prioridade, e eu sempre digo, deve ser a primeira prioridade. A harmonia com seu pai, com sua mãe, com seus filhos. Essa harmonia deve ser também prioridade. Por isso muitas famílias se destroem. Porque não estabelece como prioridades. Não existe. O ser humano não tem apenas uma prioridade. São várias. É uma composição. Então, ali dentro da necessidade do relacionamento, se a pessoa já não tem aquela segurança que é a necessidade anterior, já não tomou conta do corpo, e agora aquele vazio do não amor projeta nos outros a necessidade de cuidar dela e dar a ela segurança. E aí como vocês entram para corrigir isso? Como entra a escuridão para piorar isso? A escuridão já se alimenta daquilo que está completamente desconexo. E quer piorar. Né? E vai só piorando. Por exemplo, se você tem uma ideia fixa na parte financeira, a escuridão vai dizer, você tem que continuar, só tem prioridade para isso, não se importe com seus filhos, com seu marido, com sua família, com seus amigos. Sim, não segurança se importe, continue importa, só, claro. Só continue nessa base. Aí a pessoa assim, vai, desce demais, a pessoa quer ser a melhor naquilo que ela está desenvolvendo. E ela vai se movimentando somente naquilo. E isso vai causando um problema. Porque vai chegar um certo momento da vida que você, o que é que eu fiz? O que eu aproveitei? O que eu deixei de fazer? De repente você tem um filho completamente trocado. Porque você sempre priorizou o financeiro. Ah, mas eu dei tudo para o meu filho. Você não deu amor, você não deu carinho, você não deu atenção, você não conversou porque você estava preocupada somente com sua empresa. Ideia fixa de trabalho. Assim também como aquelas mães que só quer saber da família, que cuida do filho até quando o filho se forma, o filho se casa e a mãe continua cuidando do filho. O filho não vive porque a mãe não deixa. É valorizar demais apenas uma prioridade. Esse é um problema humano. Questão de relacionamento amoroso, esse sim é um dos maiores problemas, porque tem gente que só quer estar bem amorosamente. E as outras coisas, tudo por água abaixo. As contas estão todas atrasadas, mas eu não estou preocupada com isso, porque eu não tenho meu amor. Meu amor não está comigo. E dentro dessa necessidade, a gente pode explorar as pessoas que buscam os espíritos militantes na Umbanda, as pombogiras, para amarração. Sim. Essa base de amarração vai depender muito do Pai de Santo. O Pai de Santo, ele estabelece todo o processo de caridade na casa dele. Ele faz a caridade desenvolvida através do guia que se manifesta para a caridade. E de repente existem os trabalhos de amarração. Nessa casa teve um grande questionamento do Pai de Santo. Como é que nós estamos trabalhando uma caridade e de repente estamos fazendo trabalho de amarração utilizando das nossas pombagiras? É, realmente, é um questionamento sensato. É um questionamento que deixa muita coisa embriada nesse movimento. Por exemplo, faz caridade, mas tem amarração. O que é amarração? É o ato de você obrigar uma natureza que não está funcionalizada para você, que não nasceu para você, e você quer que aquela natureza seja movimentada para você. Então você vai querer aquele homem arrastando nos seus pés, beijando nos seus pés, lhe chamando de rainha, e todo o tempo fissurado em você. Isso não é positivo. É. Sem falar nas somas de karmas. Você está obrigando a natureza, você está impedindo com que um destino seja realizado. Então, a senhora não é a favor disso? Não sou. Mas as pessoas pedem. E às vezes elas insistem pedindo. Eu sempre digo, eu faço. Mas você vai enfrentar todas essas consequências. Vai chegar um momento em que a amarração vai te prejudicar. Vai chegar um momento em que você vai se sentir sufocada. Você quer isso? Pode chegar um momento que aquela pessoa... Vou fazer isso em forma de pergunta. Pode chegar um momento em que aquela pessoa que estava predestinada para quem pediu amarração com fulano X... chegue na vida dela e ela está ocupada, agora ele não pode dar todo o amor que ele trouxe para ela. Exatamente. Olha. Aí você já está somando karma. Então, quando a pessoa vai buscar burlar a lei natural da existência, ela ou alimentou falsas ideias a respeito do que é realmente saudável e prazeroso, sozinha ou escutando um espírito da escuridão. Exatamente. Exatamente. Aí fica aquela ideia fixa na cabeça. Eu tenho que ter, a pessoa tem que estar comigo. Eu preciso. Eu só vou ser feliz se essa pessoa estiver comigo. Nós somos as senhoras dos desejos e das vontades. Mas cuidado com seus desejos. Cuidado com suas vontades. Nem sempre os seus desejos, suas vontades são as melhores vontades, são os melhores desejos. Isso é o que você considera para o momento. Chega uma certa idade que o ser humano precisa de alguém, mas de alguém que tenha uma força natural de amor, onde ambos possam compartilhar de ideias, possam se renovar, possam se reciclar dentro de um relacionamento. O mais bonito, o mais rico, a reciclagem, o respeito ao limite. Muitas vezes vem a questão dos instintos, mas você também respeita até mesmo os instintos do seu parceiro, da sua companheira. Tenta perdoar uma traição para renovar a sua vida. Aqui existem muitos casos de pessoas que vêm para cá traídas pelos maridos. Eu aconselho deixar o seu marido? Você já sentou com ele, dialogou, conversou com ele? Não. Pois vamos começar por aí. Você vai trazer o material X. Depois desse trabalho que eu vou fazer com este material, você vai puxar uma conversa, um diálogo. E eu vou estar te intuindo como conversar, como dialogar, como questionar alguns pontos sem agredir o teu parceiro. Porque enquanto se está casado, deve-se lutar pelo casamento. Se ele não for o homem da minha vida, dona Sete Cruzidadas, tenha paciência. Porque não quer dizer que no momento em que você acabar com o seu relacionamento, o homem da sua vida vai estar lá na porta esperando. Oh! Não. Claro, claro. Às vezes é bom dar tempo ao tempo. Se nesse diálogo você sentir que não tem mais condições de manter o relacionamento, então é hora de buscar uma separação tranquila, sem guerra. Porque senão você sai perdendo, seu esposo sai perdendo. Se tem filho, os filhos são os que mais saem perdendo. Quando a pessoa se sente traída, e ela ali agora já tinha um ciúme, a flor da pele exagerada, agora ela tem justificativa para agir ou deixar aquele impulso ditar as ações dela ali, e ela exagera e briga. Como é que a espiritualidade superior intui essa pessoa ou explica para ela um terreiro para curar e equilibrar isso? E como o outro lado incentiva para aumentar isso? Eu sempre colaboro com algum banho de descarrego. Eu faço um banho de descarrego com rosas, né? Pego rosas vermelhas, macero, utilizando as mãos do meu cavalo, utilizo ali, vou fazendo. Aí peço para a pessoa tomar aquele banho, energizo aquele banho e peço para ela se acalmar, depois voltar para a consulência. Pra gente terminar a conversa. que às vezes já tem uma energia ali altamente negativa, que já está trabalhando muito bem e já está influenciando ela fazer mil e uma coisas com a questão do marido ou vice-versa, a questão da esposa. Então já tem a espiritualidade já negativa, ela já está ali trabalhando para ficar intensificando aquele ciúme, dizendo, olha, isso é ruim, isso é errado. Quer dizer que tudo aquilo que você pensava, que você temia, está tudo acontecendo. E não admita, não aceite, vá para cima, esfaqueie se for necessário, mate se necessário. A escuridão incentiva dessa forma. Sim, sempre. A escuridão faz isso. Quantos e quantos casos de mortes não aconteceram por causa de traição? Muitas. O que, que se pensa? Que não existe espíritos negativos que não estão trabalhando para aquilo? Estão sim. Bem, muitas delas até descendo e dizendo que é as sete cruzilhadas, uma Maria Padilha, uma Maria Mulambo, sendo que não é. Na nossa essência, nós nunca vamos pedir para ninguém matar ninguém. E nem acontece de um dirigente, que isso é um fato real, do candomblé afirmar. Acontece porque aconteceu, mas não é fato do lado espiritual, a senhora saberá nos ensinar. Quando um dirigente chega para um consulente, um dirigente do candomblé, diz, tu tem que se iniciar, ou a gente, se tu tem que vir aqui, a gente tem que fazer um ebó, tem que fazer um bori para você, ou alguma coisa nesse sentido, porque sua pombagira está virada. E agora ela está negativando todos os seus caminhos. Você tem que se iniciar. E a pessoa concorda, porque realmente a vida dela está indo de mal a pior. Sim. E a pessoa, ela tem o acesso do oráculo. E joga, pum, bateu. Falou coisa que acertou. E agora o resultado final é que a pessoa tem que se iniciar ou pagar uma certa quantia para fazer um trabalho específico para arrumar a bendita pombagira que está travando esse caminho. Ela, e nesse dia foi, acho que, ou Padilha, ou... Pombagiras, as pombagiras, Maria Padilha, Maria Mulambo, eu, Sete Cruzilhadas, eu acredito que nós já estamos bem doutrinadas. Um estudo intenso, né? É. Bem doutrinadas para estarmos virando dessa forma. É uma forma de ganhar em cima do problema. Existe um problema, sim. Por que, que ele não diz assim? A sua pombagira está enfraquecida, afastada. Precisamos aproximá-la para que você tenha melhor discernimento e condições de resolver esse problema. Com as suas forças. Exatamente. Femininas equilibradas. Uhum. Seja homem ou mulher. Exatamente. Claro. Por que, que tem que dizer que nós estamos viradas? Claro. Parece que virou moda, né? Dizer que estamos viradas. Os oráculos, eles dizem e apresentam que estamos viradas. Aí tem que fazer um ebó, um bori. Arrumar o espírito. Arrumar. Como é que se arruma uma entidade que já foi doutrinada? Ou mesmo uma que não foi, né? Como é que vai arrumar? Porque aquelas que não são doutrinadas, a nossa missão, enquanto pombagiras doutrinadas, é doutrinar aquelas que ainda estão descendo com as suas origens, com as suas raízes ainda de vidas. Às vezes desencarnou, está ali, é uma entidade, mas ainda precisa de doutrinação. O atavismo, né? Claro. Exatamente. os pais de santos de candomblé, e eu não estou generalizando, porque sempre existem aqueles que buscam trabalhar da forma certa, correta, vai estabelecer sim um ebó ou um bori, mas para ajudar com que as energias se reaproximem. Porque a pessoa não está abandonada pelas energias. As energias apenas estão enfraquecidas. Dona Sete Encruzilhadas, a senhora percebe também nisso, às vezes, por parte dos mais antigos, esse ranço contra a Umbanda, de ver ainda os espíritos como catiço, involuídos, e então capazes aí de bagunçar a cabeça de alguém, e aí tendo que fazer um trabalho para ajudar eles a evoluírem e não te fazer mal. Existe ainda um pouco dessa herança do passado? Existe essa herança que foi agregada a essa dinâmica que a própria Umbanda criou. Quando a Umbanda surgiu, ela surgiu por um espírito de alta evolução. E esse espírito se sentava com os médiuns e orientava esses médiuns. Mas a Umbanda, ela terminou se miscigenando. Estourou-se com o candomblé. E aí é onde vem a questão dos catiços, os catíssimos, né? E dizem que isso pode atrapalhar. Esse ranço é bem velho, né? Mas ainda existem aquelas pessoas que, mesmo tendo já um tempo de Umbanda, de trabalhos, eles percebem que não é por essa conjunção que a espiritualidade anda. Sim. Haja visto que nós passamos por um processo de doutrina, de estudos espirituais. Autoconhecimento. Hoje me tornei uma mulher com muito conhecimento, além dos conhecimentos de vidas passadas que eu trouxe, eu aprendi muito na base espiritual. E essa base espiritual me dá todas as condições de poder te auxiliar nos mais variados caminhos que você quer seguir. Nas tuas mais variadas ideias. Isso é o mais importante, é o mais rico, é o mais fundamental. É bom ressaltar que na sua explicação a senhora enfatizou que parte desse ranço tem razão de ser, porque o povo da Umbanda também andou aí um pouco mostrando uma coisa que não era. Exatamente. Claro. Mas não é só culpar eles. Aí mostraram assim. Uma pombagira nua, desequilibrada, perturbada, que toma cachaça. As próprias que imagens. Fuma, né? Todos, as próprias imagens, sempre mostrando os nossos seios, né? Acham muito interessante esse movimento. Nós somos mulheres finas, cultas, fomos cortesãs, grandes mulheres. Houve momentos que tivemos sim uma vida livre, mas houve reencarnações que fomos rainhas. É. Fomos casadas com reis. Por que não partir por esse tipo de reencarnação e apenas olhar para aquela reencarnação da vida livre, da mulher prostituta? Por quê? Porque só isso que chama atenção. Será que é porque a mulher não tem a necessidade de querer estar nua ou de querer estar se envolvendo com muitos homens e ao mesmo tempo colocar isso culpando uma pombagira. É fácil culpar o outro por algo que você quer fazer. Então nada melhor do que usar uma pombagira, né? Já que você não pode usar a sua mãe, né? Você não pode usar a sua filha. Então é mais conveniente sua mãe usar a pombagira. Tá certo. Isso é porque a Dona Sete era assim. Dona Sete foi uma prostituta, né? Mas ele não fez uma leitura também ampliada que a Dona Sete também foi uma rainha. Que foi uma senhora de respeito. E que em vidas que eu vim prostituta é porque eu tinha que aprender alguma coisa como prostituta. Mas que em vidas que eu vim como rainha, eu tinha que trazer esse aspecto forte, bonito, feminino, denso, mulher. A mulher feminina, a mulher amada, a mulher desejada. A mulher que o marido tem orgulho de ter como mulher, porque sabe que muitos a desejam, mas que ele é o privilegiado por tê-la, por possuí-la na cama, por saber que toda aquela composição corporal pertence a ele. Por que só olha a mulher prostituta, a mulher que foi de vários homens? E por que não entende que nessa base eu aprendi a lidar com os homens, a envolver estes homens, sem escandalizar? Quando se levanta a questão, por que não escolheram o arquétipo da rainha para representar-nos, ou da professora, para representar-nos, a senhora estaria um pouco evidenciando que o ser humano queria se proteger, chamando vocês de diabo, primeiro, para criar um medo em quem queria ir até vocês e acabar sabendo toda a verdade que, na verdade, ele ou ela queria esconder. Exato. Exatamente. Meu Deus. É como eu digo, é fácil você colocar culpa em uma pombagira. Que nós somos espíritos. Então é fácil. Difícil. É você ter vivenciado tudo que vivenciamos, tudo que aprendemos. Por que você não pega as sete encruzilhadas, que é a mulher fina, a mulher elegante, a mulher que sabe conversar, que sabe expressar? É você tem que pegar, porque existem prostitutas que são finas também. Aí você só tem que pegar a imagem da prostituta, barraqueira. Da prostituta louca. Da prostituta capaz de tudo. Por quê? Quantas e quantas mulheres finas, elegantes, não têm casos com vários homens? E é dama na sociedade. Fina. A senhora pode repetir, por gentileza? Quantas e quantas mulheres nessa sociedade são damas, bem vestidas, arrumadas? Fazem coisas piores que as maltrapilhas. Exato. Etcha. Mas elas são consideradas damas porque ela tem uma postura de dama. Ah, você trai o seu marido. É? Prova-se. Mas eu faço tanta caridade. De onde você tirou essa loucura? cuida, né? Por que você não olha os meus aspectos mais positivos? Né? Sim. Tem tudo isso envolvido. Muitas vezes, muitos médiums terminam culpabilizando a Pombagira por a sua homossexualidade, por a sua vontade de querer estar com vários homens. Claro, eu tive vidas que eu tive experiências com vários homens, mas por que é que não olham para a vida que eu tive experiência apenas com um? Ou para nossa própria, quando não somos perfeitos. Exato. Nem precisa ir longe, né? Exatamente. Então, por que que você só quer embriar aquilo que lhe é conveniente? Porque já diz tudo, lhe é conveniente. E há uma conveniência falsa? Exato. Claro. Ah, mas eu sou assim por causa da Dona Sete, por causa da Maria Padilha. Por quê? Postergando a necessidade de agir na solução. Exato. E perdendo a oportunidade de identificar o erro. Tá. Exatamente. Vamos pensar no problema como um problema que precisa ser resolvido. Eu tenho um instinto de puta. Instinto de puta. Instinto de puta. Né? Eu já cheguei a receber vários, já, várias consulências. Claro, eu tenho um instinto de puta. Acontece. Mas eu quero me libertar. Sim, a pessoa chega com problema, ela aceitou que tem um instinto. É, né? Identificou. É, mas aí ela não sabe como se libertar, mas ela está buscando ajuda. Sim. O que eu posso fazer? É, que é tão bonito. Exatamente. E já chegou criaturas até mim e disse isso. Eu preciso me libertar disso, porque eu não estou me sentindo bem, claro, fazendo isso, mas eu tenho esse problema. Eu quero estar com os homens, eu quero. Eu tenho meu marido é maravilhoso, meu marido é bom, mas eu traio ele. Claro. Eu tenho uma facilidade para trair ele, que é uma coisa assim, descomunal, Dona Sete. Sim. O que eu posso fazer? Se você está fazendo a coisa certa, você está procurando ajuda com quem pode lhe ajudar. É. As experiências que eu trago de outras vidas podem lhe ajudar hoje, sim. Sim. Então vamos começar a partir de hoje a desenvolver um trabalho. Traga o material que eu vou lhe indicar nesse momento e a partir desse material nós vamos começar a lhe desobsediar para você se libertar dessa coisa ruim que te envolve, que mexe com o teu instinto e você tem tendência a querer cumprir. E a dizer, o mais difícil você já fez, que foi dar o primeiro passo. O primeiro passo já foi dado, é saiu o reconhecimento. Como? É o reconhecimento. Bom. O reconhecimento do problema. Você não resolve o problema se você não reconhecer que tem. Você não deixa de ser uma mulher histérica. Você não deixa de ser uma mulher compulsiva. Você não deixa de ser uma mulher ciumenta se você não entender que você tem esse problema. Agora, quando você entende e você busca isso com a espiritualidade, com as pombagiras, você tem uma tendência a se libertar dele de uma forma mais rápida. Sim. A gente falou sobre três necessidades humanas das sete que eu quero falar com a senhora. Sim. Mas o tempo já acabou. E aí? Podemos continuar. Sim. É o tempo de eu ir na tronqueira. Que é assim. Né? Jaqueline pode ajeitar uma vasilha Andei com a água pra colocar lá. Pequeno. Grande ou pequeno? Pequeno. Aquela mesa. Então, antes de terminar esse encontro... Vai ser final do lado de vidro? Pode. Então, antes de terminar esse encontro, eu quero... Antes de terminar esse encontro, eu quero pedir à senhora uma mensagem final e que depois a senhora termine também trazendo um ponto de sua preferência. A mensagem que eu trago aos filhos de fé, aqueles filhos que zelam as suas pombogiras, as suas pombagiras, é que acreditem nessa força como uma ajuda espiritual que também vai te ajudar no cumprimento da tua missão. A mulher, ela precisa ser feminina. Ela precisa ser vaidosa, mas ela não precisa ser arrogante. Ela não precisa ser uma mulher movimentada demais em sedução. Ela precisa apenas ser mulher. E ser mulher é ser força, é ser luz, é ter capacidade de, através da sua sensibilidade, através do seu sexto sentido, que é a maior composição mediúnica da mulher, o sexto sentido. Realmente. Fazer com que essa história da pombagira prostituta se encerre e olhar para a pombagira como rainha. A rainha do desejo, das vontades, dos estímulos. Mas a rainha do equilíbrio, da harmonia, da força. O sagrado feminino. Exato. E que o seu corpo é um santuário. É um santuário do saber. É um santuário do conhecimento. E se você considerar o seu corpo como um santuário, você jamais vai se prostituir. Ou seja, mesmo fazendo sexo com diversas pessoas, você vai estar no seu elemento, porque aquilo é supostamente uma reprodução do natural, sem a busca pelo exagero. Exato. Sem nada estranho. Sem nada estranho. Claro. Né? Saiba com quem se envolver. Faça por amor. Faça por amor. Pelo menos o amor no momento, mas exato, algo real. E o amor próprio. Sobretudo, né? Eu sempre gosto de dizer, mulheres, vocês não acharam nenhuma composição do seu corpo no lixo. O Lorum te contemplou com o teu corpo. Então não transforme o seu corpo em um saco para receber tudo quanto é de informação ruim. Nossa. E sim, faça do seu corpo um santuário. Santuário onde você aprende a movimentar, a lidar e a sentir, a se sensibilizar. Respeite. Respeite aquilo que você tem, aquilo que o Lorum te deu. Ele te deu com todo gosto, com todo amor. Soltando um monte de borboletas no ar. Então, qual ponto? E disse que esse é um símbolo. Dona Sete, se a senhora é uma rosa, desse trabalho. Rosa vermelha.